a suíte está na versada Parada Barra, ingressando para o corredor bom. November é o suíte. Gente, November é o suíte. Papai Romeu Charlie Bravo, deixa parabéns no pé, a gente chama 097, autorizado sinal Yolê 76, repórter estabilizado. 2097, ILS X-Ray, vai chamar estabilizado Romeu Charlie Bravo. Papai Romeu Charlie Bravo, tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.010, é um Alfa 28 alto, correção. Papá 28 alfa, não interfere na aproximação. A gente vai ficar atento ao tráfego, Romeu Charlie Bravo. Papai Romeu November é suíte, que mantenha 1.010 até o Chiasa. Mantenha 1.010 até o Chiasa, November é suíte. Precisa para o controle de Salvador? Salva 310, utilizado direto TAP, desce para o nível 050. Utilizado ILS X-Ray 10, Romeu Charlie Bravo. Papai Romeu, Romeu Charlie Bravo, completo, final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Romeu Charlie Bravo. Tem 3662, desça para 2000 pés, ajuste chama 0, Marcel, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 0097, reporte estabilizado ILS X-Ray, pode voar, dona? Autorizado, dona, tem 3662. Noite, dona, 0692. 0, pistão na 0, vento 200 graus, 62 graus. Comei 17, livre pouso, 10, Romeu, Charlie Bravo. Prossegue Aerostar. Aerostar? Afirmo. 7. November Asterisk Visual com campo? Controle, November Asterisk Visual com campo. Tem, chame torre 118 decimal 95. Para a torre na 118 decimal 95, November Asterisk. Torre, November Asterisk Visual com campo. Prossegue na sinal 97, aguarde autorização de toque remitido, November Asterisk. Dado, toque remitido 97, November Asterisk. Autorizado sinal 17, November Asterisk. Papa Tango Bravo Cilindra, boa noite. Aceno identificação, autorizado chegada a mão, repasse para a descida. Na final da OP7, novembro, Alfa Luiz. No final tá arremetida. Toque arremetida, novembro, Alfa Luiz. Autorizado, toque arremetida, novembro, Alfa Luiz, que vento 200 Bravo, 05 Bravo. Autorizado, toque arremetida, novembro, Alfa Luiz. Eu, Charlie Bravo, solo 44, direito, 209, Interceptando o localizador no 0 visual, tá? 3662. Com 3662, complete decimal, chame torre, 118 decimal 95. Boa noite, 95, 3662. Curva direita, todo fora de campanha, pode visual contra, prosseguindo na final da 1-0. É, tá autorizado curva à direita no, na direção de fora de Itapuã, reportará visual contra, novembro, alto com isso. Boa aí, Salvador, boa noite, 3662, tá no localizador na 0 visual. 3662 avistado, posto autorizado, pista 90, entrando 90 graus, 5 nós, ajuste na 0, 97. Altinho, pula 0, 97, autorizado, posto, pista 90, 3662. Controle, o torre, novembro, Alfa Luiz, que visual contar. 7, continue na torre do Fora de Tapuã e aguarde para o cruzamento da final da 1-0. Continua na torre do Fora de Tapuã, aguardará para o cruzamento, novembro, Alfa Luiz. 3662, à sua direita, tráfego Papa Alfa 28, Papa 28 Alfa. 37, mantendo o vertical do Fora de Tapuã. Certo, tráfego, geralmente. Charlie até o 75, o meu Charlie Bravo. Lembra, acho que isso é perigoso com a direita, cruzamento da final da 0 para circuito pela direita no 7, a porte gira no base. Autorizado com a direita para circuito pela direita, reportará girando base, November Oscar Whisky. Último índice, confirme, tem referências visuais com o solo? Afirmativo. Sim, segundo critério para o nível de voo 050, a última que ele estava dando na 017. Corre para girar base, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Para a final, da 17, November Oscar Whisky. Autorizado a tocar remeter pista no 7, vento 190 graus, 59. Autorizado a tocar remeter no 7, 90 graus com isso. whisky tocou e arremeteu no assunto 4. Condições de curvar à esquerda, agilizar o cruzamento do campo. Afirma, condições de curvar à esquerda, cruzar o campo da LBF2. Curva à esquerda então e agilize o máximo possível do cruzamento do campo. Tem um tráfego nacional da 1-0 a uma milha de duna, mantendo 200 nós. Ciente do tráfego 90-2. Confirme para o controle. Gente, recebo o Clarizão 1 na sua transmissão. Como recebe o Bravo Twin agora? Agora Clarizão 5. Ok, a intenção do Bravo Twin é pouso na 1-0. Gente. Estabilizado, achando a minha 3-1-0. 3-1-0 completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 295. 1-0-9-6, voe Duna. Esse é sem restrições para 3.000 pés, altímetro 1-0-9-7. Está presente, voe direto Duna, sem restrições para 3.000 pés, 1-0-9-6. 1-0-9-0 graus, 4-9. O tráfego à esquerda, entrou no norte, não interfere com seu tempo. Jornal M3, eu não quero? Não copiou, confirme. Autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 4 nós. Tráfego mais fundo, do Polo Norte, vai ter fé, seu povo. Copiou, 63 no zero? Copiei, hoje está na 63, no zero, livre ponto, estão no zero. Torre, como recebe o 63 no zero? Torre 5 agora. Através da RMA 90-2. Usar girar base para esquerda, reporte na final da 17, novembro às 15. Autorizado de girar base, reportará na final da 17, novembro às 15. Na final da 1-7, novembro é o que eu estou. Novembro é o que eu estou. Autorizado para o cara remeter o pistão 7, vento 1-9-0 graus, 5 nós. Autorizado para o cara remeter 1-7, novembro é o que eu estou. Pistão toque. Bravo que o Índia. E aí, se vai bater o 050 até a posição toque. Bravo que o Índia. Voltando até a estação de identificação, chegada para o MED 1, autorizada para o aeroporto do MED, seja para nível de voo 050, altímetro 1-0-7. 17-50, para o MED, o chegada para o MED 1, para o MED 1, para o MED. Bravo, Whisky, conforme meteu aos 2300. Autorizado por lá, esquerda, circuito padrão, reporte girando base, 1-7. Autorizado, esquerda, circuito padrão, reporte para base, 1-7, November, Suíça. Tango Lima, eu tô com 5 velocidades indicadas. 209, Lima 00. Tem condições de manter, no mínimo, 220 nós quando iniciar a redução até a próxima posição Duna para o seu aguentamento? Gente, então, vou ir direto Duna, desça para 4000 pés, altímetro na 07, sem restrição. Se possível, mantenha a velocidade de 250 nós indicada. Até a próxima, Duna. Sim, vai manter a indicada de 250 nós até a próxima, Duna. Boa do Duna da presente, Lima Delta. Eu informo que seguirá como número 3 na aproximação. Vai seguir um Mike Uniforme 2 na aproximação, ou mesmo está transportando em circo. Número 3 na aproximação, Bravo Coluíde. 1096, desça para 2000 pés, tem a 1097, autorizado o final do procedimento LS-XRI da pistona 0, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés com 1017, autorizado INS-X-RAY da 10, reporte estabilizado, gol 1096. Lima Tel Hotel, desça para 3000 pés, tem a 1017. 3017, Lima Tel Hotel. Atualizar base 1-7, November da Suíça. Autorizado, tocar e remeter pistola 7, vento 200 graus, 5 reais. Autorizado, tocar e remeter pistola 7, November Afri. Lima Telotel, controle. Lima Telotel. Lima Tel Hotel, autorização para interceptar final do procedimento LS-XRI da pistona 0, curva direita para o A055, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, altímetro na 0,7. 055, proa descendo para 2000 pés, né, reporte estabilizado, Lima Tel Hotel. Papatango Bravo Kilo Índia, autorização para sequenciamento, curva direita para o 80, seu limite será a radial 260 de Salvador. Bravo Kilo Índia. Com esquerda, circuito padrão, reporte gira na base. Com a esquerda, circuito padrão, reporte gira na base, 90 graus com isso. Pitada radial 260 de Salvador. Bravo Kilo Índia, confirme está mantendo o nível de voo 050, recebo seu modo Charlie agora 4.600 pés. Mantendo 050, Bravo Kilo Índia. Quente, altímetro em Salvador, na 097. Quente, Bravo Kilo Índia. Base, baixa a cidade 1 no 7. Reportará na cidade 1 no 7, 90 graus com isso. Tango Bravo Kilo Índia, informo que o novo limite será radial 250 de Salvador. Em caso de falha de comunicações, ao atingir a radial 250, reassuma navegação, voe para Duna e desça para 2000 pés para final do procedimento heliótex rei da piscina 0. Bravo Kilo Índia. Sim, de novo limite da autorização, radial 250 de Salvador. Em caso de falha, reassume navegação na proa de Duna e desce para 2000. Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, informa que seguirá o tráfego agora na aproximação, agora nessa posição de 12 horas e 11 milhas e meia. Rumo Nordeste é um Mike Uniforme 2, conforme informado anteriormente. O mesmo passa agora o nível de voo 060 em descida 2010. Não temos o tráfego no visual, Bravo Kilo. Agora sim temos o tráfego no visual, Bravo Kilo Índia. Gente. E o motel letal informa o tráfego, posição de 11 horas e 90 milhas, rumo sul, é um Papa Alfa 30. É o tráfego que irá seguindo na aproximação, o mesmo está mantendo nível de voo 050. Este é o tráfego, porém, visual do motel letal. O 1096 está estabilizado no IDS X-Ray. O 1096 completa o sinal, chame o torre frequência no 8.95. Torre 1895, voo 1096. Salvador, uma boa noite, voo 1096, estabilizado na X-Ray, na 1096. Avenida, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 097. Aguarda autorização de pouso com 1017, voo 1096. Índia para interceptar o localizador, curve à esquerda para o A055, reposta estabilizada, aguarde para prosseguir na descida. Esquerda para o A055, reportará estabilizado, Bravo Kilo Índia. 1096, pouso autorizado, pista 0, vento 200 graus, 4 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 096. Qual é a posição do tráfego jurídico? No motel hotel, o tráfego está a 7 milhas da sua retaguarda. Retiro o hotel hotel. Para 3.010, altímetro no 0, 17, Bravo Kilo Índia. Desce para 3.010, com 1.0 no 7, Bravo Kilo Índia. Kilo Índia, intercepte o localizador na Pro 060, o Bravo Kilo Índia. Vai interceptar o localizador na Pro 060, Bravo Kilo Índia. Então, se for necessário iniciar a redução da presente, está autorizado. Grata pela colaboração. Isso aí, redução, deu até o hotel. Esquerda, guardando autorização para cruzar a chamada 90. Espera na vertical de Itapuã com a curva esquerda, aguardará a autorização para cruzar 90 cruz. Até eu confirmo a intenção de pouso pistão no 017. Ô, Lima Hotel, hotel. Aguarde. Confirma o vento, por gentileza. 200 graus com 4 nós. Estou no 7, ali, botei o hotel. Gente, apenas para informação, há um tráfego com a torre no circuito de tráfego da pista 17, mantendo o nome do país, o mesmo agora está na vertical do farol de Itapuã, ali, botei o hotel. Estou no 0, então, ali, botei o hotel. O hotel já foi coordenado, pouso na pista 17. Ok, a gente pousou no 7, Lima Hotel, hotel. Acho que o Lima desce para 2.010, reporta estabilizado. Desce para 2.010, reportará estabilizado, Bravo Kilo Índia. Controle Lima Hotel Hotel está com referências visuais, está presente, propõe o cancelamento e solicita a base pela direita do site. Lima Hotel Hotel, para ingresso no circuito de tráfego, chame e cancelamento da ex-agra de voo, chame a torre de salvador frequência 98 decimal 95. 295, grata. Salvador, boa noite, para passar no Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, boa noite, para ajuste no 097, o pulso é 97. A esquerda, por favor, solicita a base pela direita da 107, se você. Autorizada, a base pela direita 107, reporte nacional da 107, o Lima Hotel Hotel. Portal nacional da 107, o Lima Hotel Hotel. Pouso qual é o pátio? Pátio 5. 7. Pacific Whiskey, da presente autorizado cruzar a Sinaldão no zero e aguarde para girar base. Ingresse na perna do vento, como base pela direita, e aguarde para girar base. Contrato na Sinaldão no 7, 2 milhas afastado. Autoriza tocar RMT no zero. Hotel para informação, tráfego prosseguindo do farol de Itapuã, ingressando na perna do vento de base pela direita. A sua direita não vai interferir com o seu pouso. Paciente visual com o tráfego de motel hotel, agora baixado e travado pistão 7. Pouso autorizado pistão 7, vento 200 graus, 4 nós. Pouso de motel hotel. Autoriza, 9 para as pistas, toca RMT no zero, torre. Confirme. Autoriza, 9 para as pistas, toca RMT na 1 no zero. Tem um tráfego agora na final da 10, na passando duna. Então mantenha do vento da 1 no 7 e reporte a vestibular de RMA. Assim que o tráfego da pista no zero pousar, eu autorizo prosseguir para a final da 1 no 7 e na final da 1 no 7 gira a base pela esquerda da 1 no zero. Gente, passa na vertical da RMA ao novembro da Suíça. Júlio, Bravo Kilo Índia passando duna e perceptor localizador. Bravo Kilo Índia completa final, chame torre, frequência número 8, decimal 95. Completa final, chama torre, 118.95, grato, bom trabalho. Também. Torres. Salvador, boa noite. Bravo Kilo Índia passou, dona, estabilizou no lote. Bravo Kilo Índia, ajuste no 097, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista no zero. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Bravo Kilo Índia. Motel Hotel, solo 18, autorizado ligar a parte 5, ao lugar estacionar, frequência livre. Boa noite. Está de base para final, 1 no 7, novembro aos Cristo, visual com tráfego na pista. Confirme. Novembro aos Cristo, está visual com tráfego na pista, liberando 1 no 7, está de base para final. Está negativo, mantém a espera sobre RMA, curvas pela esquerda, novembro aos Cristo, tráfego na final da 1 no 0, a 1 milha do externo. Se a gente está mantendo a vertical do RMA com espera, novembro aos Cristo. Seja pouso autorizado, pistão zero, vento 2 no zero graus, 4 mais. Pouso autorizado no zero, Bravo Kilo Índia. Novembro aos Cristo, ao completar, reporte visual com tráfego na final da 10. Tá visual com o mesmo, novembro aos Cristo. Certo, mantém a espera sobre RMA, aguardando para prosseguir final da 1 no 7 para o toque remetido na 1 no zero, o novembro aos Cristo. Tá aguardando no setor, o novembro aos Cristo. Novo 360 pela esquerda. Novo 360 pela esquerda, novembro da Suíça. Acredito que esse seja o último, o tráfego está 110 na final da 10. Gente, está visual. Bravo Kilo Índia, na curta final, confirme pouso autorizado. Confirmo, questão 0, vento 2, 1, 0, graus, 4, mais. Pouso autorizado, 1, 0, Bravo Kilo Índia. Secretário, nós temos os que por 197, aguardando para girar base à esquerda da pista 1, 0. Só então, site final no 7, guardando base pela esquerda 10, novembro era o suíte. Uma índia, sola de 2-3, libera à direita. Confira o pátio, vai secar? Vai para o pátio da mata, senhor. Mata? Afirma aqui. Chame só no 2009 a livrar. A livrar, 24, bravo. Professor, de boa noite, Papa Romeu, Papa Patagoto, Papa Sonho, entre. Papa Romeo, Papa Papa Golf, acione a identificação chegada por médio não autorizada, voo em direto à posição ITAP, apresentando nível de voo 050, QNH no 07. ITAP 050, Papa Papa Golf. 210 graus, 4 nós. Autorizado para tocar RBT a 10, 90 graus. Boa, 3197 está pronto, pode ser. 3197, Ariane mantém, pista 10. Mantém, 10, 317. Estou com o RMT-125, autorizado a curvar à esquerda. Ingresse na perna do vento da pista 10. Reporte no través norte da Torre de Salvador. Confirmando, o toque remetido volta para 17? Afirmo, o toque remetido volta para 17, curvar à esquerda, mantendo a perna do vento da 10. Novembro, é isso.